Olá, você me ligou, mas no momento não posso atender. Vamos combinar o seguinte, depois do sinal, você deixa o seu recado que eu retorno assim que puder, mas vê lá. Vê se você deixa um recado simpático, educado, negócio de gente, entendeu? Que eu retorno, eu garanto que vai ser assim também, certo?